Dia 27, 1 Coríntios, o momento progressivo da decisão. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15, verso 51. Deus diz: a mudança que eu introduzo vem lentamente. Quanto mais você tenta manter a confiança na bondade da história que estou contando, enquanto ao mesmo tempo reconhece que tudo é decepcionante nessa vida, mas irá se confrontar com o momento da decisão: confiar ou não confiar. Apenas em noites escuras, a esperança estará presente para sustentar a sua fé e liberar o seu amor. Deixe o que você vê levá-lo ao precipício da descrença. Deixe o que você sente trazê-lo à beira do desespero. Se eu existo, se eu sou bom, se minha história é afetuosa e meu plano está em curso, meu espírito falará no fundo do seu coração, lugar que se torna acessível apenas por meio de dúvidas terríveis. E nesse lugar, firmarei você em esperança. Dedique um momento para orar. Pai, ajuda-me a acreditar que, seja quais forem as minhas experiências ou emoções negativas, elas podem ser oportunidades de ouvir o Senhor e encontrar esperança. Que eu possa descobrir um caminho através delas e não em torno delas. Ajude-me a acreditar que o Senhor é grande o suficiente para me sustentar na minha escuridão. Em nome de Jesus. Amém.